Alfa-Do, é o IF Charlie retornando. Siga. Mais uma vez, bom dia. Informando o término do reboque, senhor. Graças, bom dia. Bom dia. Localizador visual com campo, tá 3520. Completa final torre 11895. 1895. Torre Salvador, bom dia. O 3520, 3,5 do Índia Serra, na sua escuta. Bom dia, 3520, baixou e travou? Ainda não. Reporte o vento 1120 graus. Sete, para reportar, tá 3520. Mais travado, 3520. Livre pouso, pista 10, 920 graus, 79, 1018. Gente, livre pouso 10, 3520. 3520, considere só lá os 49, táxi agora Alfa e Juliette para o portão 4. Alfa e Juliette para o portão 4, então 3520. Uno 816, identifica a chegada Mari, desce até o 050. E a chegada Mari, desce até o 050, boa noite, Uno 8 no 6, desce via para 2 mil pés, ajuste pela 0 no 8, reporta estabilizado. Ajuste na atenção no 0 no 8, via até 2 mil pés, reporta estabilizado no 8 no 6. Utilidade lá direto do... Prossiga. Possibilidade do ar direto do Não tem a chegada, gol no 8 no 6, descendo via, repórter estabilizado.